voltamos, como quase sempre, à Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e Universidade FM em Portugal, no Brasil, em São Carlos, à Rádio UFSCar, é claro, a Orelha Extra, início da primeira hora do tal canal auditivo suplementar, e o Herman José que nos desculpe, Robin Hitchcock, o grande Robin Hitchcock, do álbum homónimo deste ano, com Autumn Sunglasses para começarmos. E para prosseguirmos, The Water Station, a aventura de Tamara Lindemann. O álbum é tão bem homónimo. Falta por aqui um bocadinho de criatividade a esta malta para criar títulos para discos, dizemos nós. Ficamos com dois temas, Free e Kept It All to Myself. Não é o que por aqui queremos fazer. Bem-vindos à Orelha Extra. You were always so adamant. You told me that the one thing I was missing, I didn't know I was free. Under the sky, and I was thinking it was the first year when I could see somehow you were right. Way windscreen clearing but still streaked with gray. So like I'd never known. I tried to leave you, I left only myself. Before I knew I was down in the well. Sometimes I felt like I was floating above the ceiling as we were just talking. And calm faces would change on me. Eyes and nose and mouth unfamiliar as sandy. I kept it all to myself. I kept it all to myself. I kept it all to myself. I got so tired of all of the subtext, the subtleties and the minute regrets. You were smiling when you thought I could see you. Are you afraid of what I'm about to feel in you? Is it better if I look away? If all I know I never do say, hey, my love is the heaviest thing. I understand if you don't wanna wear my ring. My love is the heaviest thing, so I kept it all to myself. You would think I had so much wealth if I kept it all to myself. If I kept it all. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Thank you. Uma bela reedição esta em 2017 do disco de 1993 dos britânicos Mike Golding and Steve Rutter, que assinavam como B12 o álbum Electro Soma. E o tema foi All of Mirrors, o início da orelha extra de hoje. Robin Hitchcock com Autumn Sunglasses, também os Water Station e depois, obviamente, estes B12. E para continuar, grande, mas mesmo muito grande, Nicole Mitchell. Por aqui temos andado à volta do seu álbum Mandorla Awakening. Desta vez, Nicole Mitchell aliada ao poeta Aki Madhubuti. O disco chama-se Liberation Narratives e vamos ouvir, nem poderia ser de outra forma, Poetry. Poetry will not stop or delay wars. Will not erase rape from the landscape. Will not cease murder or eliminate poverty, hunger, or excruciating fear. Poems do not command armies, run school systems, or manage money. Poetry is not intimately involved in the education of psychologists, physicians, or smiling politicians. In this universe, the magic, the beauty, the willful art of explaining the world anew. The timeless, the unread, the unstoppable fixation with language and ideas. The visionary, the satisfiable equalizer scream for the vitality of dreams, interrupting false calm, demanding fairness in a new world are the poets and their poems. Poetry is a wellspring of tradition, the bleeding connector to yesterdays and the free passport to futures. Poems bind people to language, link generations to each other, and introduce cultures to cultures. Poetry, if given the eye and ear, can bring memories, issue in laughter, reign in beauty, and cure ignorance. Language in the context of the working poem can raise the minds of entire civilizations, speak to two-year-olds, and render some of us wise. To be touched by living poetry can only make us better people. The determining force of any age is in the poem. Old as ideas and as life-giving as active lovers. A part of any answer is in the rhythm of the people. Their heartbeat comes urgently in two universal forms, music and poetry. For the reader, for the quiet seeker, for the many willing to sacrifice one-syllable mumblings and easy conclusions, poetry can be that gigantic river that allows one to recognize in the circle of fire the center of life. The purpose of the poet is to make his poem a symbol of beauty, poetry, perfection. He's an asphalt man, just like his dad. 10-hour days of rolling tar, buys a double wide. Down an old dirt road, outside the city. On the edge of a muddy creek in the county line. Oh, Meg, keep an eye on the water line. Car won't start, money never comes in on time. Oh, Meg, keep an eye on the water line. I feel it moving. got a baby on the way, but his wife still feels empty. Says it's hard to feel pretty when they're always counting dimes. He sits up nights in the kitchen in the dark when it's raining. He can't sleep for the sound pounding in his mind. Oh, Meg, keep an eye on the water line. The car won't start, the money never comes in on time. Oh, Meg, keep an eye on the water line. I feel it moving. I'm not a bad man, I'm a poor man. I'm not a bad man, I'm a poor man. I'm not a bad man, I'm a poor man. Sinking. I'm not a bad man, I'm a poor man. I'm not a bad man, I'm a poor man. I'm not a bad man, I'm a poor man. Sinking. Todo el cerebro, toda la mente sirve como caja de resonancia para el sonido que surge en forma de espiral y en forma de espiral penetra directamente al entrecejo. Thank you. finalmente o regresso dos grandes Luna de Dino Aram e Restante Malta. Primeiro um álbum de versões que se chama Sentimental Education, de onde ouvimos Gin, um tema original de Willie Loco Alexander, e depois um EP, A Place of Greater Safety, e deste destacamos GDX3, que acabamos de ouvir. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com podcast alojado em www.orelhaextra.com. Primeira parte, esta ainda. E o que dizer de um dos grandes, entre os grandes, são claro, Sparrowboo de David Thomas, há novo disco, chama-se 20 Years in a Montana Missile Silo. So let it flow. I gotta see what you might mean to me. Flow, let it flow. Yeah. Gotta be little song. I don't know if it's a green or a blue. I don't know if it's in love with you. I think that's a prison of the senses. Yeah, that's a prison of the senses. Something far away has come to me. I know the sum of the parts of contingencies. I don't know if it's a picking out food. I would deny it. That I don't know what is true. I take the time to refine a better run out of the sheet. The attitude, opportunity, not the bitter. That's a prison of the senses. Yeah. That's a prison of the senses. Grandes, enormes, fantásticos, indispensáveis e arranjo por aí todos os adjetivos que quiserem, vão ao dicionário, são o Sperobo de 20 Years in the Montana Missile Silo, foi Monkey Business, Funk 49 e Prison of the Senses. Continuam com a orelha extra. De volta também uma grande figura da música dos nossos tempos, baterista nos fantásticos Boredoms. Falamos de Yoshimi Peewee, há uma aventura de nome, onde a mulher é parte integrante e fundamental, dizemos nós, são os Psycho Babe. O álbum chama-se Sabse Purani Babe e vamos ficar com B.A.B. The perfect man, created by man, becomes man's worst enemy. Rossi! Yashimi Piwi dos Boredoms, mas também das nossas adoradas Ho-Ho, Ai Ho-Ho, aliada a Yoshida Daikiti e Akita Goldman, fazem este Psycho Bab. O álbum chama-se Sabse Purani Bab e o tema foi B.A.B. Anteriormente ouvimos os Perobu, também os Luna, e esquecemos de dizer que antes dos Luna ouvimos por aqui o excelente músico Jeffrey Martin, do álbum único que conhecemos dele, chama-se One Go Round, e o tema foi Poor Man. Final desta primeira das duas partes da Orelha Extra de hoje. Vamos ficar ainda com Safiri Zawose de Uamiaji, desta vez Shibitani, e depois os Homni de Multitask com Soundbound Station. Yeah. Hey there. I am Simon. This is Myla. Welcome to the Hot Show. Hot Show. You said to meet at the center of Linux Square. I'm drenched in sweat, and you can bet. Incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita.

subtil mas notável Tara Jane O'Neill, sempre a fazer excelente música e também com grandes concertos ao vivo para quem já a viu, e se puderem é não perder mesmo. Este é o último álbum em nome próprio, e no início desta segunda e última parte da Orelha Extra ouvimos dois temas, Joshua e Love. Orelha Extra através da Universidade FM em Vila Real de Trás-os-Montes, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, também no Brasil em São Carlos na Rádio UFSCar, e podcast em www.orelhaextra.com. Por falar em figuras notáveis da música dos nossos tempos, ao regresso de Laura Cannell, é uma cassete com o título Hunter, Huntress, Hawker. Vamos ficar com Blackwater. Bem-vindos de novo. Well, now we've reached the exciting part of Popmaster. We have had a very, very good score from Leonard. Leonard Shukman of Saltair in West Yorkshire. So far, so good, Leonard. But now it's the very important bit where you can win either a digital radio or a Bluetooth speaker. We'll be right back. É uma compilação imprescindível para quem gosta de boa pop, seja ela power pop, pop mais punk ou qualquer um dos estilos dessa mesma pop. Chama-se Millions Like Us, The Story of the Mod Revival, 1977-1989. Ouvimos The Reaction com I Can't Resist, depois os Semaphore Messages, e acabamos com They're Back Again, Here They Come, dos Cigarettes. Continua a segunda e a última parte da Orelha Extra, canal auditivo suplementar. E há uma união feita no céu, o do Mali, o trio da Cali, com uma das grandes formações de música das últimas décadas, o Kronos Quartet, no álbum Lady Licand. Ficamos com Hey, yeah. Dina ela. Good afternoon, Hal. How's everything going? Good afternoon, Mr. Aymer. Everything is going extremely well. Ma forse I go. شنم کویت چسان رفتم ما پرسی گو که از گلشن کویت چسان رفتم چو بلبل زین چمن با ناله و آه فغان رفتم نبستم دل به مهر دیگران نبستم دل به مهر دیگران اما ز کوی تو ز بس نامهربانی دیدم ز بس نامهربانی دیدم ای نامهربان رفتم سر به روان رفتم زدند از هر طرف از باغت این سر به روان رفتم کردم آخر به پیری نامی از کویت زیبا جوان رفتم به پیری نامی از کویت زیبا جوان رفتم ز جور آسمان سخن کوتاه ز جور آسمان حاتم به ناکامی کندم و زیاران وطن دل کندم و از اصفهان Não gosto nada de ver meu filho na companhia desta gente. Desinquietam e ainda acabam por metê-lo nalguma. Está sempre a ler livros e não faz a vida dos rapazes da idade dele. É tão diferente do pai. Will you be my diamond ring, my suitcase and my wife? Will you ride my motorbike on the way to Cadiz? Oh no, oh no, we'll be eternally free. Oh no, no one will ever cross you or me. Will you be my wife to be, my mirror and my life? Will you put your arms round me on the way to Cadiz? Oh, and then we'll be eternally free. Oh, then no one will ever cross you or me. Eternally free. Oh no, no one will ever crush you or me. Um dos grandes artífices da pop britânica, de Samuel Michael Head, que esteve à frente dos Pale Fountains e também editou essa obra-prima The Magical World of the Strands, enquanto Michael Head and the Strands regressa agora acompanhado pela Red Elastic Band. O novo álbum chama-se Adios, Senhor Pussycat, e acabamos de ouvir Overjoyed. Anteriormente, o iraniano Morteza Anané, ele que foi o criador da Orquestra Sinfónica de Teherão, na obra recuperada agora de nome Chasmidel, e os temas não têm nome, ouvimos o tema 1 de Morteza Anané. Anteriormente, Trio da Cali com Kronos Quartet, do excelente Lady Lincoln. Continuam acompanhados pela Orelha Extra. Não se esqueçam, podcast em orelhaextra.com. E também, por falar em grandes músicos, eis o regresso de um deles, no caso Joe Henry. Novo álbum chama-se Thrum. Ficamos com Climb. One, two, three, one. Billy the Kid, here lies his gun. Here lies the light of the world, as quick as the dead, as gone as the sun. Raised like a tent now, where heads bow, are bent down to a gypsy moth roosting home. A heart to be consumed by hunger alone. Well, here lies the way I knew how to harbor my mind. There rolls a ship of the sea, steady as she goes, determined. determined to climb, to fly like a kite above the near enough, tugging their arms through their sleeves. My heart beating only to feel what hunger believes. What I loved, loved me back. Let me go. Met my stare, heard me out, sang to me. What I couldn't know, here lies the best of us, and here stand the rest of us. Dying, trying not to let on. A heart surrendering everything hunger has won. Here lies Billy the Kid. Here lies his gun. The light of the world, as quick as the dead, as gone as the sun. Insomma, che ne pensi? Oh, è un po' volgare, eh? Però sì, devo dire che questa è scritta a te. Sono meglio io? Se mi aiuti. We'll be right back. o novo disco dos Dead Rider, liderados pelo guitarrista Todd Rittman, ele que fez parte dos inesquecíveis US Maple. O novo álbum chama-se Cruel Licks e estreamos o mesmo por aqui com Grand Mal Blues. Chegamos ao fim de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Vamos continuar com Alan Bishop, enquanto Alvarius B. São 3 volumes da compilação With a Beaker on the Burner and Another in the Oven. Vamos continuar ainda com o volume 1, Natural Wonder, para escutar Yellow Dog Prairie e Open. Depois ainda a compilação Can't Stand the Midwest, 1979-1981, para Dow Jones and the Industrials. Bye-bye. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha Extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh my God! Your fate is in. to say anything and you don't have to do anything. I think, but I'm not sure.